se fez como nós, mesmo sendo Deus, ele se entregou e o mundo não quis o receber. Mesmo assim, ao Pai, ele obedeceu até.